Muito obrigado. Eu vou olhar para esta questão de um ponto de vista um pouquinho diferente. Relacionado com a problemática da registração dos, dos próprios propriedades ou imóveis ou prédios. Estou a olhar para uma metodologia elaborada pelo Banco Mundial para fazer a comparação entre os países em termos do a capacidade e a vontade ou o ambiente do negócio. E o Banco Mundial tem uma matriz, uma escala, onde está uma categoria de cada país em termos de uma série dos indicadores que são utilizados para medir a capacidade de fazer negócios naquela país. Uma das principais indicadores utilizados é a indicador do transferência de propriedade imóveis terrenos. Este é um dos principais indicadores que está utilizado para medir a capacidade de fazer negócio no país. É um fator fundamental, importante, que está a influenciar o mercado do imobiliário em qualquer país. Infelizmente, Angola está a ocupar uma posição 168, na posição mundial do total dos países de 190. Só estamos realmente em baixo da lista. Angola é um dos países onde está mais difícil realmente fazer, fazer negócios. Em termos de registração ou transferência do imobiliário, Angola está nesta posição de 168. Em termos de facilidade mesmo pagar imposto, como dizemos IPU e outros impostos, somos na posição 161, também muito baixo no nível dos países. Mas quando olhamos para a classificação global da Angola, em termos de todos os indicadores, e há 7 ou 8 diferentes indicadores, hein? Vamos focar sobre estes dois. Angola é mesmo um dos países mais difíceis, hein? Somos na posição 181 no, do 190 países. Angola está cada ano, o Banco Mundial cada ano está a fazer esta calculação. Está a fazer, de facto, estudos em todos os países, todos estes 190 países, e medir anualmente a mudança no, na categoria, na escala. E nós esperamos ver que Angola, neste aspecto da registração de transferência de propriedade, de facto caiu 2 posições entre 2015 e 2016. Quando fazemos a comparação entre os países da África subsaariana e países da Europa mais desenvolvidos, nós podemos olhar para uma dos indicadores, que é, são os procedimentos, as etapas necessárias para o registro de uma propriedade em Angola, são 7 etapas. Hein? E leva, acho que 190 dias para registrar a transferência de uma propriedade. Em África subsaariana, a média é 6.2, e nos países mais desenvolvidos, a média é 4.7 etapas. Então, nós podemos ver, nos países mais desenvolvidos, o processo é mais simples. Hein? E nos países subdesenvolvidos, podemos dizer, os processos são mais complicados. Como eu disse, está a demorar 190 dias, isto é, mais 7 ou 8 meses, hein, para registrar uma propriedade em Angola. Nos outros países da África subsaariana, são a volta de 60 dias. Somos mais ou menos 3 vezes mais do que outros países em África. E em países desenvolvidos, 22 dias, menos do que um mês, hein, para fazer este exercício. O custo de registro é só 3% do valor do imóvel não somos muito distantes dos países desenvolvidos em termos das taxas, mas isto são taxas oficiais, não taxas as taxas informais que muitas vezes pagamos para serviços, hein? Estas são taxas oficiais. Hein? Isto é... mencionei que temos 7 procedimentos que precisam ser feitos para concluir a transferência. O nosso colega, do ponto de vista do advogado, tem mais conhecimento do que isso, mas isto é só uma sumário para capturar algumas descrições das etapas. Hein? É para verificar, atualizar os impostos repartição fiscal do bairro. Isto leva 4 até 6 meses e o custo é mínimo, é 1.500, mas nós sabemos que, de facto, para mesmo pagar isso, de vez em quando também tem de pagar um gasoso em cima disso, mas de qualquer maneira, estas são informação do Banco Mundial, são dados oficiais. O segundo procedimento é obter a atualização da propriedade isto incluiu o pagamento das taxas dos diferentes tipos. Também isto está feito no Conservatório do Registro Predial e leva só 6 dias, hein? Ou 7 dias, uma semana. Seguinte. Isto de vez em quando é mais rápido, mas em princípio não custa nada, é a inspeção da casa. Mas não sabemos quanto tempo leva para arranjar o técnico de vir para fazer a medição da casa. Mas em princípio, oficialmente não tem custos, hein? Mas não sabemos também. Para arranjar o técnico de ir também tem custos. O quarto nível é muito importante, é o procedimento 4, é de pagar o imposto e receber a CISA. Isto eu acho que é a chave. isto é a declaração de vendedor é realmente evidência oficial de compra e venda do edifício ou do terreno. E também tem custos, isto pode ser, em princípio, feito em uma semana, e o custo é 2% do valor do imóvel. Quinto ponto, é a própria transferência no notário do propriedade. Isto é muito importante porque é uma evidência do próprio transferência e do propriedade. Isto também está feito no conservatório do registro predial. Leva 7 dias. Seguinte. A escritura do certificado do prédio do registro, etc., leva 6 semanas. Custos. Isto custa mais, está determinado também no decreto 117/11. Seguinte. E, no fim, o registro definitivo. O pagamento dos impostos finais custa muito pouco, mas isto é e pode ser feito rapidamente quando as outras etapas são concluídas. Seguinte. Mas isto é o processo formal, mas o Banco Mundial também está a olhar para a qualidade deste processo. Está a fazer uma comparação entre os países que parece que são mais eficientes e têm sistemas mais duráveis, mais transparentes. Nesta escala, Angola também está embaixo do nível normal. Há 30 indicadores da qualidade da administração da propriedade, das terras e imóveis. E Angola só está a satisfazer 7 daquelas 30 indicadores. Isto é relacionado com estes fatores. Confiança que pode ter no documentação, em termos de quando você tem a sua documento recordado, a confiança que vai ser respeitado, não vai ser mexido, a qualidade daqueles documentos serão respeitados. E Angola tem uma pontuação muito baixa, só a máxima é 8. A transparência do informação, isto é uma indicação se os dados são no domínio público ou se são escondidos ali nos arquivos do conservatório. E Angola só tem 2 pontos em 6, também é baixa. Uns países têm a sistema de inscrição e registro online, onde qualquer pessoa pode ir para o website e identificar quem é o dono daquela terreno, se as taxas foram pagas ou não. Mas Angola ainda tem um sistema na base do papel, não digitalizado. Isto acho que é uma indicação também de confiança nos dados e também na transparência. A índice de cobertura geográfica, isto é uma indicação que se a informação em termos geográficos, por exemplo, well, Angola tem uma pontuação de zero, não tem nenhum, realmente tem uma qualidade muito baixa. Podemos ver isso se olhamos para Sambizanga, ou uma zona que do assentamento informal, quase nenhuma, é quase impossível de recordar realmente ou registrar uma propriedade num zonas geográficas do país. A seguinte é a capacidade de resolução dos disputes das terras. Isto é, Angola não é mau nisto, tem uma pontuação de 4 no total de 8. Isto é uma indicação que, de facto, os tribunais realmente funcionaram até um certo nível para resolver alguns destes problemas, hein? Claro, não todos, mas já. A última é a igualdade de género em termos do acesso dos direitos de propriedade. Angola também tem zero, hein? Não está. Os mulheres não são muito bem protegidos pela a sistema de propriedade, de registro de propriedade. Isto é, rapidamente, uma apresentação dos desafios que temos em termos do registro do propriedade. E a questão que eu quero deixar na mesa para o debate é que não será mais justo. E a campanha do governo no mobilização dos recursos através do pagamento das taxas de imposto predial não pode ser mais efetivo se os cidadãos também tiveram um sentido que o prédio, ou a casa, ou a terra, pertence dela. Hein? Não, as pessoas não serão mais dispostas a pagar as taxas quando têm a segurança de posse de sua propriedade. Isto, para mim, é uma questão de justiça fundamental. É quando olhamos para os princípios de justiça, podemos dizer, de direitos humanos, eu acho que o pagamento das taxas normalmente está ligado para receber um benefício. Né? E se o pagamento da taxa do imposto predial não está realmente a ser acompanhado com também a posse do propriedade ou da terra ou da casa onde estamos a pagar o imposto, a questão é se isto é justo ou não. Ok, vou terminar aqui. Ok, muito obrigado. Então, uma salva de palmas.